Lá no céu vai brilhar uma luz que vai levar você e eu, e a canção vai mostrar onde a felicidade se escondeu, um lugar onde a saudade não existe, a verdade cada um carrega dentro do seu coração, um lugar que traz o dia carregado de alegria, e a amizade é tão real que a gente pega com a mão. Tudo isso eu vejo.